Hoje o tema da nossa palestra se chama Falando sobre o amor de Deus. Jesus disse: Vós sois deuses, pois sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele sabia porque eu dizia. Ele sabia que Deus nos conferiu o direito da escolha, presenteando-nos com o livre-arbítrio. Então, quando Jesus disse: Vós sois deuses, ele sabia do que ele estava falando. Ele sabe que cada um de nós carrega a essência de Deus Pai dentro de cada um, porque através da lei da reencarnação, e ela explica esse fato aqui bem certo para a gente vai reencarnar e reencarnar tantas e quantas vezes forem necessárias para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente evolua espiritualmente. E assim é o feito. Quando a gente desencarna, o que resta da gente? É só o corpo espiritual. Tudo a matéria que a gente... O corpo que a gente recebeu, aquilo que a gente conquistou durante a nossa vida, tudo em relação à matéria, ela fica para trás, a gente não carrega isso para frente. Então, a gente prossegue a nossa caminhada só com o nosso corpo espiritual. E o que a gente carrega dentro do nosso corpo espiritual são as experiências, são as emoções, são conhecimentos, são aquilo que a gente vai acumulando nas nossas reencarnações na atual, nas passadas, nas futuras. A gente vai acumulando essas experiências e tudo isso é energia. Então, a única coisa que a gente leva daqui, quando a gente desencarna, é só a nossa energia. É só aquilo que a gente conseguiu acumular dentro da gente. Tudo que é energia, o que é matéria, fica para trás. Então, quando Jesus diz que vós sois deuses, ele sabia do que ele estava falando. Então, através do conhecimento, através do emprego da espiritualidade, a gente consegue fazer coisas até certo ponto, dependendo do nosso grau de evolução, assim como ele as fazia, né? Assim como os trabalhos da casa. Então, o que é um passe espiritual? Né? A gente derrama sobre as pessoas, através, lógico, da espiritualidade, energia. Energia de paz, de amor, de esperança. Tudo é energia. Tudo que circula na gente é energia. Então, aquilo que o Mestre Jesus fazia há 2000 e poucos anos atrás, né, que era transferir para as pessoas energia, lógico, com um nível muito mais elevado do que nós, mas ele fazia no nível que ele tinha no momento. Então, tudo na nossa vida é movimentação de energias. Então, quando ele diz que vós sois deuses, né, ele tinha plena convicção do que ele estava falando. E pela lei do livre-arbítrio, cabe a cada um de nós buscarmos isso, buscar conhecimento, buscar crescimento, evolução, né, e assim por adiante. Então, o livre-arbítrio que Deus nos deu, o que é o livre-arbítrio? É o poder ter as escolhas de fazer isso aqui no caminho que eu bem entendo, né? Então, através das escolhas que a gente faz, a gente vai crescendo e vai evoluindo. E mais? Somos deuses porque somos todos filhos de Deus, engatinhando ainda em escala evolutiva, com a finalidade evolutiva de voltarmos ao Pai. Cada um possui dentro de si a essência divina, mas temos o grande poder de potencializarmos aquilo em que acreditamos, né? Então, ou seja, nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que acreditamos. Então, a gente carrega dentro de nós a essência divina, o poder de realizar as coisas, cabe a cada um de nós, naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso, naquilo que eu escolho. Então, Deus, o que ele faz? Ele coloca em nossos caminhos as nossas oportunidades de crescimento. Então, às vezes, aquelas coisas que a gente não aceita, que a gente rejeita, que a gente reluta, que a gente, às vezes, blasfema, né? Por que aquilo está acontecendo comigo? São só oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. E todas elas, a gente vai ultrapassá-las com tranquilidade, se a gente tiver resignação e aceitação. Então, tudo que ele nos coloca, com certeza é para o nosso crescimento. Basta que a gente compreenda e entenda um pouquinho, né? O amor incondicional resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, O amor é a essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos nós o possuímos no fundo do coração. Basta colocá-lo em prática. Então, ou seja, esse amor que a gente carrega dentro de nós, ele é a essência divina, ele já faz parte de Deus, já está em cada um de nós. O que a gente precisa é o quê? Colocá-lo em prática, né? Colocá-lo em funcionamento, através das nossas atitudes. Então, se a gente se lembrar claramente daquele primeiro mandamento que a gente aprende quando vai fazer lá nosso catecismo na religião católica, e a gente não esquece disso, claro, né? Qual que era? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas, esse mandamento, ele quer dizer o seguinte, que a gente não se focalize, né, exclusivamente nas coisas materiais. Amar a Deus sobre todas as coisas é para quê? Para que tudo que a gente for fazer na vida, a gente se lembre dele, e ele é sinal de amor, né? Sinal de paz, de luz, de esperança. Então, tudo que a gente fizer na vida, tiver o pensamento nele, se lembrar que ele é símbolo de amor, a gente vai fazer tudo com amor. Então, aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é para isso. É para que a gente desapegue da matéria, né? E deixe nosso pensamento voltado a Deus. Daí eu perguntaria assim, e eu, como me comporto diante dos desígnios de Deus em minha caminhada? Então, por exemplo, claro que tem pessoas que às vezes levam uma vida tranquila, outras levam uma vida complicada, né? Cheia de problemas, cheia de percalços, né? E como é que eu me comporto diante disso, né? Lógico que cada um se comporta de uma maneira diferente. Mas o fundamental nisso é saber que Deus coloca todos os problemas da nossa caminhada para que a gente cresça, para que a gente evolua. Evolua, por quê? Deus é como um pai, né? Se todos nós somos filhos de Deus, eu sou como eu sou com meu filho e meu pai é como ele é comigo. Então, o que ele quer? Ele quer da gente que a gente cresça, que a gente seja sempre bom, sempre honesto, né? Sempre o caminho do bem. E é isso que Deus quer da gente. Então, toda essa nossa caminhada, tudo isso que ele coloca no nosso caminho, é para que a gente cresça e que a gente evolua. Mas se a gente não consegue entender isso que ele coloca no nosso caminho, que às vezes nós julgamos como só problemas, né? Daí fica difícil a gente conseguir ter uma vida tranquila. A gente vai sofrer muito se a gente não compreender essas coisas. Então, a gente tem que compreender isso, né? Compreender e buscar as respostas que a gente vai ficar bem melhor. Em tudo que observas e contemplas, encontrarás a divina presença de Deus, manifestando-se de maneira inconfundível na harmonia do universo, da natureza, da vida, no nascer do sol e também na morte. Ou seja, Deus está presente em tudo. Então, da mesma forma que a gente nasce, da mesma forma que o sol nasce de manhã e se põe de noite, a gente nasce um dia e desencarna, né, daqui a um certo tempo. Deus participa em tudo, tudo que acontece na nossa vida, na nossa natureza, Deus está presente. Então, tudo em nós e na vida transforma-se incessantemente para melhor. Desorganiza-se temporariamente de uma forma para outra. Desorganiza-se temporariamente uma forma para que outra lhe tome o lugar, mantendo-se o mesmo ritmo e harmonia. Nenhuma folha de fio ou de cabelo cai sem que Deus permita, né? Sem que Deus saiba. Então, o que acontece? Essas coisas que vêm, às vezes, na vida da gente, como um vendaval, um furacão, né? Elas vêm para botarem as coisas em ordem. Então, meus problemas interiores, meus conflitos interiores, para que, que eles servem? Para que a gente se mexa, para que a gente corra atrás, para que a gente busque a resposta, para que a gente mude, para que a gente se transforme. Ninguém muda na conformidade, né, sem fazer nada. Então, o ser humano, às vezes, tem um problema. Ele se acomoda com as coisas, se acomoda com as situações. E, às vezes, a gente é obrigado a passar por certas coisas que mexem com a gente, né, que mexem com o nosso interior. Então, a gente só se muda e se transforma, sim, mediante essas transformações interiores. E com a natureza é igual, né? Então, o que acontece? Às vezes você vê vendavais, furacões, a gente morrendo de um lado, a gente morrendo do outro. O que é isso aí? É Deus colocando ordem na natureza. E elas só acontecem dessa forma, né? Dessa maneira. Então, sempre depois de um vendaval, vem uma calmaria. E é assim conosco mesmo. A gente passa por situações difíceis, complicadas, daqui a pouco já está tudo em paz, né? E não tem de outra forma como não acontecer assim. Então, Deus, que é Pai, bom e justo, e o amor, ele somente pode ser conquistado pelo cultivo e a prática do amor constante. Ou seja, não tem outra forma de a gente conquistar a Deus, se ligar a Deus, se não for pelo amor. Não existe outra forma. Então, só pelo cultivo e a prática do amor constante, através dos exemplos deixados pelo Mestre Jesus, que foi o objetivo maior da sua passagem entre nós, né? Então, muitas pessoas às vezes dizem assim, Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Ele não morreu para salvar ninguém. Ele morreu, quer dizer, ele esteve aqui para quê? Com a finalidade de mostrar para a gente o amor incondicional que ele tinha para as pessoas. Esse foi a mensagem. Esse foi o maior motivo da sua passagem aqui. Não foi para salvar ninguém, porque ninguém salva ninguém, né? Ninguém resolve meus problemas, ninguém toma conta da minha vida. É, então eu tenho que tomar conta da minha vida, resolver meus problemas, crescer e evoluir. Ninguém faz isso por nós. Lógico que a gente recebe ajuda, né? E ajuda é interessante, é importante, faz bem para todo mundo. Mas a passagem maior dele aqui foi mostrar o amor incondicional que ele tinha pelas pessoas, né? Pelos seus semelhantes. Então é só através do amor que a gente consegue chegar a Deus, e botando isso em prática. Então, por tudo isso que Deus coloca em nosso caminho e é colocado com muito amor para que possamos crescer e evoluirmos. Então a aceitação e a resignação fazem parte do nosso crescimento. Então às vezes, quando a gente não concorda, não aceita certas coisas que acontecem na nossa caminhada, então a gente tem que não só ficar não aceitando e deixando a vida passar. A gente tem que ir atrás e saber por que que aquilo acontece comigo, por exemplo, né? Às vezes a gente tem o hábito de se fazer muito de vítima, né? Então, a gente olha os outros que estão ao nosso redor, às vezes numa situação melhor ou mais confortável, e daí a gente, como é um ser sofrido, a gente se faz de vítima, né? Se atira para as cordas e não quer saber de nada. Então, tudo isso que acontece serve de exemplo para a gente. Então, a gente tem que aceitar e conhecer as leis de Deus. E por que que isso acontece comigo, por exemplo? E não ficar se atirando para as cordas, né? Sem querer fazer nada. A gente tem que se mexer. Então, nós somos colocados no universo com a missão de construirmos a nós mesmos, através do cultivo da semente divina que existe em cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio. Porém, Deus não nos deixou sozinhos, né? Nós temos também o seu amor e toda a espiritualidade ajudando em nossa caminhada. Então, ou seja, a nossa maior missão aqui na Terra é nós nos construirmos a nós próprios. E ninguém vai fazer isso por nós, é nós que temos que fazer. Mas a gente fala assim, bah, porque ele me abandonou, ele me deixou, né? Então aquele mar de lamentação, ele não faz isso por ninguém. Ele deixa para nós o amor incondicional, desde que a gente coloque em prática, né? Para alcançá-lo, e deixa também toda a espiritualidade de luz ao nosso redor. Quem são eles? A gente tem o nosso anjo da guarda, a gente tem o próprio Deus, a gente tem o nosso guia espiritual, eles estão ali, estão todos ali para nos ajudar. Cabe a gente, através de boas atitudes, né? Boas ações, trazê-los para junto de nós. Daí então a gente segue adiante. Então o amor de Deus constitui a ligação eterna e indestrutível do homem com Deus. O amor pode ser ilimitado, pelo qual o homem pode governar o destino da sua vida. E é o mesmo poder pelo qual Deus governa o universo. Então, a única ligação forte e indestrutível que a gente tem em nós é o amor que a gente liga a Deus. Então esse amor que a gente se liga a Deus é o mesmo amor com que ele, né, toma conta de todo esse universo onde a gente vive. Para falar um pouco mais desse assunto, vou chamar o Ivo.